Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa das Quintas de Luxo, um programa da autoria de CCO Live, da Rádio Vozes Portuguesas. Desde já o meu obrigado à boneca que fez uma fantástica emissão e que acompanhou todo o nosso auditório e programou uma grande, grande emissão para todos. O obrigado estende-se também a todo o staff, que teve agora uma intervenção cirúrgica pelos Just, e que suporta todos os locutores e torna possível este pequeno luxo de emitir para toda a nossa fantástica diáspora portuguesa. A eles também o meu obrigado por estarem desse lado a acompanhar mais uma grande emissão. Emissão essa que vai ser dedicada ao Dia Mundial da Voz. Pois é, hoje, 16 de Abril, é o Dia Mundial da Voz, onde vão ter não só a minha voz, mas também a de outros e ainda mais geniais artistas como a Marisa, o António Variações, o Bobby McFerrin, a Maria da Fé, as Vozes da Rádio, Aos Martins, Janis Joplin, entre muitos, muitos outros. Mas vamos começar com GAC, Vozes na Luta, e o nosso querido José Mário Branco. Uma canção de 1975, que é nada menos, nada mais que A Cantiga é uma Arma. Desfrutem e até já. A cantiga é uma arma. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem cante de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia, tudo depende da bala e da choradinho de tabernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Não vale a pena cantar, se vais à frente demais bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado, e o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Contra quem, camaradas? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. É uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma. excelente início de emissão destas Quintas de Luxo com GAC Vozes na Luta, com um tema de 1975, A Cantiga é uma Arma, que depende só da bala e da direção. E é um excelente tema a dar o mote para este programa, que é dedicado ao Dia Mundial da Voz, que tem como objetivo de promover a saúde do aparelho vocal e prevenir doenças da laringe. Isto já acontece desde 2003 e chama a importância para termos cuidado com a nossa voz, por exemplo, beber água, não fumar, evitar ambientes com fumo, não falar muito alto durante muitos períodos prolongados e uma série dessas coisinhas que parecem sempre senso comum, mas que nós nem sempre praticamos nestes dias. Vamos então continuar a celebrar este Dia Mundial da Voz com uma voz que é de todos nós, que é uma grande senhora que infelizmente já cá não está fisicamente entre nós, mas que com muito orgulho e muita alma portuguesa popula este mundo e esta diáspora. Estou a falar da nossa querida Amália. E foi o nosso António Variações que descobriu este tema e esta canção. Desfrutem, todos nós temos Amália na nossa voz. Fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira e fiz do teu perfil as formas de Fiz as tuas lágrimas a despedida, dei aos teus braços a minha dança, fiz das tuas acabamos de ficar com o António Variações, com a canção de Todos Nós Temos a Amália na Voz, um tema de 86 que ele descobriu, uma coisa que está entranhada dentro de nós. E desde já queria deixar um caloroso abraço do tamanho do mundo para todos aqueles que nos estão a ouvir. De Munique a Sintra, do Seixal a Angra, da Salinha de Chat ao Facebook, de Goa às Paivas, de Santander ao Dubai, a todos vós e mais aqueles que estão na diáspora portuguesa e a acompanharem-me, o meu obrigado por partilharem o vosso tempo neste Dia Mundial da Voz. E gostava de prosseguir com um tema muito conhecido entre nós e que vai ser interpretado pelas vozes da rádio, e que o tema é As Dunas. Portanto, tem a ver com as vozes e são só vozes que vocês vão ouvir. Não tem baixo, não tem bateria, baixo elétrico, digo eu. Portanto, há uma voz muito forte que marca bem os ritmos e as notas baixas. Fiquem então, divirtam-se e um grande abraço mais uma vez para todos vós. E eu já vou referir os nomes que passam pela sala de chat, pelo Facebook, pelo Skype, pelo SMS, pelo meu e-mail, mas acima de tudo que passam pelo meu coração. Vamos entretanto avançar com este excelente teto vocal de 5 vozes das rádios, das vozes da rádio. Aqui vai. Secretos de alcatrão sujos, rasgados por cantos hortelãs, deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos os lábios, frescos gelados, sejamos segredos, santos cheiros, em câmara. Acabamos de ficar com as vozes da rádio a cantarem um tema bem conhecido nosso, das dunas, do GNR. E vamos prosseguir com esta emissão, dando já as boas-vindas à Carla, que acabou de chegar, à Lídia, ao Francisco, ao outro Francisco, à Ana Matos, ao João Ramos, à minha irmã Ana Ruth, a toda a malta que está na salinha do chat, que é o Just, a Boneca, a Angra, a Lucy Metro Cidro, que para quem não sabe é uma ave,